Hoje no Café com Notícia eu recebo novamente a doutora Mônica Itabaiana, ela está virando sócia aqui do nosso programa, né? Ela é médica e professora de alergologia da Faculdade IPMED. Doutora, um prazer recebê-la aqui novamente, bom dia para a senhora. Bom dia, prazer estar novamente aqui. Doutora, para a gente começar, e hoje eu convidei a senhora para a gente falar sobre alergia alimentar, tem uma diferença aí entre alergia e intolerância, não tem? Sim, isso é muito importante, causa muita confusão. Porque existe a alergia, que geralmente é uma reação imunológica, uma alteração do sistema imune à proteína de certos alimentos. E outra é uma intolerância, que é uma má digestão ou falta de enzimas digestivas para digerir aquele alimento, que vão dar sintomas parecidos. Doutora, quais são os principais? A gente vê muito falar em alergia à lactose, né? A ela ainda é a principal? Ó, então não existe alergia à lactose. Intolerância. Existe intolerância à lactose, que é a falta da enzima que digere o açúcar do leite. A alergia ao leite é a proteína do leite. Então, são substâncias diferentes, mas são têm sintomas parecidos. Alergia pode matar, doutora? Pode. Pode ter um choque anafilático quando a alergia é muito grande. É mais comum com camarão, amendoim, mas pode ocorrer também com leite, ovo. A idade mais afetada, as crianças sofrem mais ou não, doutora? Sim, as alergias principalmente a leite e ovo são mais comuns na infância. Alergias a outros alimentos pode ocorrer nos adultos. Tem um motivo para isso? A criança ela está um pouco mais fraquinha? Ou é uma coisa natural que depois, com o tempo, acaba melhorando? A alergia a leite e ovo, principalmente, ela, na criança, é por causa do sistema imunológico dela estar aprendendo a reconhecer esses alimentos e geralmente melhora até 7, 8 anos. Agora, no adulto, não. Já é um distúrbio mesmo do sistema imunológico e geralmente vai do contato. Então, por exemplo, as pessoas que mexem com trigo vão... Um padeiro, por exemplo, vai poder desenvolver alergia ao trigo. Uma pessoa que trabalha com peixes pode desenvolver alergia a peixes. Pessoa que tem muito costume de comer pasta de amendoim, um amendoim é comum, então tem alergia a amendoim. Doutora, tratamentos para alergia, para intolerância, eles ainda são feitos com o próprio alimento ou isso é mito? Não, a alergia mesmo tem que se retirar o alimento. Retira-se por um tempo e depois vai se tentando reintroduzir, mas pelo menos uns 6 meses a 1 ano de retirada. A intolerância não. Para a intolerância ao leite, a gente usa os leites sem lactose, queijo sem lactose, e tem a lactase, que é uma enzima. É a enzima que falta na pessoa, ela vai, na hora que come o leite, ela toma aquela enzima junto. Para as outras intolerâncias, a gente não tem tratamento, por enquanto. Só evitar o alimento mesmo. Doutora, ainda falando sobre a intolerância à lactose, eu acho que a mais comum, pelo menos é a que a gente ouve mais, e algumas pessoas têm intolerância, mas são intolerâncias mais leves, né? Por exemplo, gases, talvez uma dor de barriga. Até que ponto isso pode atrapalhar a vida da pessoa a ponto de precisar de um tratamento médico? Todas essas pessoas precisam de um tratamento e esse problema pode ser resolvido com um tratamento médico? A intolerância à lactose incomoda muito o paciente, ele se sente incomodado, a barriga fica inchada, às vezes ele tem diarreias bastante grandes, dores, né? Então ele não precisa tratar, mas é um conforto. E o tratamento é simples, ou é evitar, né? Ou comprar esses produtos sem a lactose e carregar o remédio em que o dia que ele comeu alguma coisa, foi na festa, comeu uma pizza de um amigo, vai lá e toma um comprimido. Doutora, qual que é o principal mito que as pessoas chegam aqui perguntando para a senhora? Tem um grande mito, assim, dos pacientes que a senhora tem que derrubar, assim, diariamente? O principal mito tem a ver com a intolerância à lactose. As pessoas que chegam aqui falando que tem alergia a leite, que estão tomando leite sem lactose, que não está resolvendo. Então, realmente, eles acham que alergia a leite tem a ver com intolerância à lactose. Esse é um grande mito. Outro mito é pessoas que chegam achando que têm alergia e a gente provar para elas que elas não têm alergia. Essa aí é difícil. É quase psicológico algumas vezes. É, exatamente. Eles têm certeza absoluta. A gente às vezes tem que fazer pular picadinho para ensinar eles que não é. Beleza, a gente vai ter um papo aqui então com a doutora Mônica Itabaiana. Ela é médica e professora de alergologia da IPMED. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela visita. Agradeço demais a atenção com o Café com Notícia. Um bom dia, até a próxima. Bom dia, muito obrigada a vocês.